E graças a Deus, a graça veio na novena de Nossa Senhora do Carmo. Obrigada, Jesus, pela graça recebida. Obrigada, Nossa Senhora do Carmo. Muito obrigada. Amém. Deus seja louvado, querida. Deus seja louvado. Um abraço a vocês ali do interior do estado do Paraná. Vamos juntos? Pedir que o Senhor nos ilumine. Bíblia aberta. Cartilha de oração. A palavra do Senhor é bem firmada, ela é bálsamo pra vida, é alimento, é esperança, é promessa, é aliança, é fortaleza, é rocha viva, é sustento. E o texto de hoje, Mateus 13, 44, 46. Os mandamentos do Senhor são preciosos. Os mandamentos do Senhor são preciosos. Seus preceitos igualmente verdadeiros. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido. E cheio de alegria vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja que esta parábola do tesouro, da pérola, tem um objetivo: mostrar que os bens aqui na terra são pequenos, ínfimos, diante do absoluto do reino. Mostrar que de fato o reino dos céus tem um valor inestimável, incomparável. Ao mesmo tempo que leva os discípulos, e quando eu falo discípulos de ontem e de hoje, portanto nós, a confrontar com responsabilidade e fazer uma opção de vida. Nem sempre se está seguro no passo que se deverá dar. Daí a possibilidade de deixar, de se levar pelo medo, pela insegurança, pela incerteza. Jesus nos manda tomar a decisão e focar nossa vida completa no reino de Deus. Uma experiência superficial dificilmente nos levará à radicalidade. Senhor, mostrai-nos o absoluto de Deus. Mostrai-nos o absoluto do teu reino. Mostrai-nos o absoluto das coisas de Deus. Nossa Senhora, que encontrou o absoluto, ajudai-nos, favorecei-nos. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, Senhora da América Latina, de olhar em caridade tão divina, cor igual a cor de tantas raças. Ah, Virgem tão serena. Lindo, não é? Nossa Senhora de Guadalupe. Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos. Derrama sobre nós as tuas graças. Sobre nós. nós as tuas graças. Derrama sobre os jovens tua luz. Derrama sobre os jovens tua luz. Nessa hora da misericórdia, aqueles que estão no crack, mãe. Aqueles que vendem até a cama, o colchão, devido ao vício. Aqueles que estão perdidamente presos. Ensina quem tem pouco a não cansar. E faz o nosso povo caminhar em paz. Mãe da América Latina, Nossa Senhora, Mãe querida, Mãe amável, Mãe, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Senhora da América. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, abençoai esta hora da misericórdia pelas ondas do rádio, Mãe. Visite aqueles que estão desolados, angustiados e abatidos. Abençoai e santificai os que mais precisam. Dai força, coragem, entusiasmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.